fundão de caravela. Hey, hey. Do fundão de caravela. Hey, hey. Do fundão de caravela. Só Deus pode guiar. Do fundão de caravela. Hey, hey. Do fundão de caravela. Hey, hey. Do fundão de caravela. Hey, hey. Do fundão de caravela. Só Deus pode guiar. Olha, senhor, do fundão de caravela. Da rua Eira a CS, as ruas de terras, as bocas de pedra. Mas tem servente que pega, mas é verdade, cara. Eles não comem nada, eles só tomam água. Mas que família que nada, vai se marcar, eles vendem até as cestas básicas. Bebidas, bebidas, cachaça, cachaça. Eu vejo velhos caídos pelas calçadas. Cadê os missionários, evangelistas que nada? Quando vão entender que Jesus liberta, cura e salva? Quer evangelizar que assim, Angola, África, assim, Zimbábue. Não fala com seu vizinho, muito menos na sua área. Não, do outro lado é a Sicaba, aonde que tudo começa ao mesmo tempo se acaba. 2010, um fato que chocou a quebrada, onde mataram o Neguete que não devia nada, ou talvez quase nada. Mas a Seara é grande, mas muitos crentes se acovardam. Covarde, covarda, covarde. Então seja você mesmo. Pelas ruas do Caivera eu vejo evangelismo. Da casa do olheiro, pastor nem pastor ele. Eu sei que Deus está no meio. Missionários evangelistas, tá com medo porque veio. Melhor capotar do que pisar no freio. Você viu o bacheio? Achou feio? Então não aponte o dedo, se não volta pra você mesmo. Quantas vezes que você já esteve ali no meio? É do fundão, Joe. É do fundão de Caivera. É do fundão, Joe. É do fundão de Caivera. Do fundão de Caivera. Hey! Hey! Do fundão de caravela. Hey, hey. Do fundão de caravela. Hey, hey. Do fundão de caravela. Só Deus pode guiar. Do fundão de caravela. Hey, hey. Do fundão de caravela. Hey, hey. Do fundão de caravela. Hey, hey. Do fundão de caravela. Só Deus pode guiar. Direto pro fundão, yeah. Tô na conexão, yeah. O mundo é o gueto e todo gueto é meu chão, yeah. O gueto é meu sangue, yeah. A cor da minha pele, yeah. Tô no topo da colina, bem-vindo a NL. A quem prefere cash, a quem prefere crack. Quem tem fé, tá de pé, cai na rua pro combate. Tem que tá onde eu tô, tem que ir onde eu vou. Viver o que vivi pra querer ser quem eu sou. Quer saber por quê? Vou dizer por quê? A cruz já tá vazia, vai falar o quê? Me mira, mas me erra, vê se me libera. Tô de tênis bermudão pra colar no Caivera. Salve aí, salve aí, salve aí, salve aí. Tudo nosso, tudo, tudo, tudo nós. Salve aí, salve aí, salve aí, salve aí. Zelote tá na casa, meu bem, já que nós. Do fundão de Caivera. Hey, hey. Do fundão de Caivera. Hey, hey. Do fundão de Caivera. Hey, hey. Do fundão de Caivera. Só Deus pode guiar. Do fundão de Caivera. Hey, hey. Do fundão de Caivera. Hey, hey. Do fundão de Caivera. Hey, hey. Do fundão de Caivera. Só Deus pode guiar.